praia dourada, marcada só em mim. Sei do seu corpo de areia, sei das amargas sereias, asas atadas aos pés, ondas dos meus jacarés. Copacabana, berço da bossa, coisas tão nossas, sim. Ficou tão lindo o seu rosto, posto que bem mais mulher. Venha comigo pra ver tudo o que eu quero dizer, ainda que seja breve, que leve a vida e mais. Vamos por esses becos, esquinas, bares que eu sei demais. Toda Copacabana que mora em frente ao mar de anil. Nada é mais carioca que a nossa copa, que o seu perfil. Copacabana, de mar inteiro, do mar primeiro bem. Eu me confesso pequeno, face ao seu corpo moreno, face ao Atlântico Sul, Atlântico Sul.